Eu ouço o tempo inteiro o ruído ensurdecedor do mundo. E Maria Helena Caetano, mestra em fonoaudiologia pela Universidade Federal de São Paulo, diz que aproximadamente 20% da população experimenta zumbido alguma vez na vida. Esclarece a mestra que o zumbido é a percepção do som quando não há qualquer ruído presente. E além de incômodo, também um estado estressante de alteração da condição da vida. Pessoas com zumbido ouvem sons similares a um rádio fora de sintonia 24 horas por dia. As causas do zumbido não estão claras. Exposição ao barulho, cerume nos ouvidos, certos medicamentos, infecção dos ouvidos, ou dos seios paranasais, congestão, alergias, problemas na articulação temporomandibular, oclusão dental, doenças cardiovasculares, tumor no nervo auditivo, otosclerose, tireoide preguiçosa e traumas de cabeça e pescoço. Há muito sofro de todas essas coisas conjuntamente. E talvez por essa razão eu ouço um zumbido o tempo inteiro. Diz ainda a mestra que há várias opções de tratamento que podem proporcionar alívio, mas como aparelhos auditivos, mascaramento de zumbidos, através de mascaradores especiais, a yoga, a meditação, os exercícios físicos terapêuticos, biofeedback, terapia cognitiva comportamental, etc. Já certos medicamentos são ototóxicos e piores zumbidos. Álcool, nicotina e cafeína podem afetar os zumbidos. E assim como acabam relatados, consumo de certos alimentos desastrosos e calamitosos, exatamente o barulho dos cortadores de grama, dos equipamentos de som, das buzinas, dos alto-falantes, dos automóveis ou caixas acústicas, dos secadores de cabelo, das ferras elétricas, das motocicletas, dos concertos musicais e bandas, dos filmes, das obras de construção civil, dos concertos do trânsito, bem como, digo eu, dos zum-zum. De rádios e televisores, da tagarelice infernal das ruas, dos becos, dos bares, dos botiquins e das festinhas e corrós, das sirenes policiais, das ambulâncias e bombeiros. Há ataques exigidos por tantos silenciadores para diminuir a poluição sonora. Colocada sobre estrita vigilância e fiscalizada permanentemente. Sugere-se mesmo que se formem desde já grupos de combate ao zumbido. Eu estou pronto a militar em um deles, mas eu penso que o zumbido do mundo, que eu ouço o tempo inteiro, vai além e ultrapassa esses zumbidos. Eu penso que ouço o zumbido do nosso próprio planeta girando no caos, do cosmos e mesmo o zumbido das galáxias mais distantes e remotas. O zumbido, o sussurro indecifrável de alguém ou de alguma coisa que se esconde, talvez no final dos tempos, no fundo de todos esses mundos. Thank you. apresento a página branca contra burocratas travestidos de poetas, sem graças travestidos de sérios, anões travestidos de crianças, complacentes travestidos de justos, dicos travestidos de rock, histórias travestidos de histórias, chatos travestidos de coitados, passivos travestidos de pacato, medo travestido de senso, sensores travestidos de sensores, palavras travestidas de sentido, palavras caladas travestidas de silêncio, obscuros travestidos de complexo, bois travestidos de touros, fraquezas travestidas de virtudes, bagaços travestidos de pompa, vagos travestidos de cérebro, celas travestidas de lares, paisanas travestidos de drogados, lobos travestidos de cordeiros, pedantes travestidos de cultos, egos travestidos de eros, legos travestidos de zen, burrice travestida de citações, água travestida de chuva, aquário travestido de bebê, água travestida de vinho, água santa apagando a sala do fogo, água mole sem pedra dura, água parada onde estagna os impulsos, água que turva as lentes e ferruja as lanas, água morna do gosto, do bom senso, das boas intenções, insípida, amorfa, inodora, incolor, água que o comerciante esperto coloca na garrafa para diluir o uísque, água onde não há seca, água onde não há sede, água em abundância, água em excesso, água em palavras. Eu apresento a página branca, a árvore sem sementes, o vidro sem nada na frente, contra a água. Thank you. Eu sou o poeta, o grande iluminado. Quando eu falo, a terra treme e o céu fica nublado. O que me importa se o chão desse cenário é gelatina creme e o som da minha voz seja sempre dublado? Eu sou o poeta, o grande iluminado. Meu canto destila a dor, sou lento e preciso com meu machado. O que não suporto é o motor que perfura o meu peito cariado. E nunca tendo sido lenhador, vou ficar sem almoço se o gás tivesse acabado. Eu sou o poeta, o grande iluminado. Revela em meus versos a mais pura beleza e os sentimentos mais rebuscados. Que me importa se todos têm absoluta certeza de que o belo é um conceito totalmente ultrapassado e que sentir é coisa de quem se arrependeu ou é meio determinado. Eu sou o poeta, o grande iluminado. Busco a embriaguez e o espírito sempre elevado. O que te importa se agora sou freguês de um teto desqualificado, do qual me põe para fora toda vez que eu fico um pouco alterado? Eu sou o poeta, o grande iluminado. Sempre fui honesto, mas também nunca me fiz de rogado. Sei que pra muita gente eu não presto, com isso já estou acostumado. É que nunca fui mesmo muito modesto, sou eu um tanto desbocado. Porque sou poeta, falo o que tem que ser falado. Recebeu ordens de Washington em pessoa. grandalhão, bravo, gentil, animado, nada de conversa fiada, mais um espiritualista, estivera na frente de batalha. No parabéns, atravessar o inteiro da guerra da revolução. Lá estava ele deitado bebendo, filho de filhos prelados de igreja. Atrelando com amabilidade, aguçando sentidos e ouvidos das poucas palavras que ele murmurava. Poucas palavras que ele murmurava. E era um captado pela metade. Eram captados pela metade. Deixe-me retornar aos meus dias de guerra. As cenas e as visões. A formação da linha de batalha, aos patrulheiros na frente em reconhecimento, aos canhões, à severa artilharia, às ordenanças a galope levando instruções, aos feridos caídos, ao calor, à ansiedade, ao cheiro forte, à fumaça, barulho de ensurdecer. Fora com essa vidinha pacífica de vocês, e encantamento da paz de vocês, deem-me a minha dura antiga vida de batalha outra vez. Fora com essa vidinha pacífica de vocês, e encantamento da paz de vocês, deem-me a minha dura antiga vida de batalha outra vez. Thank you. Thank you. grande. Grande e poderoso açougueiro. Grande e poderoso açougueiro, dai-lhe uma coxinha, um pernil, um lombo, uma costelinha, um pé, um rabo, uma orelha, um peito, uma coxa e uma entrecoxa, um pescoço, um fígado, um coração, o miolo, a dobradinha, o músculo, o garrão, o cupim, a capa de filé, o acém, a pá, o patinho, o chão de fora e o chão de dentro, o colchão mole, a alcatra, a laminha, o contrafilé e o filé mignon, e mais, a Lady Di e a Camila, a Fonda, a Beatriz, a Garbo, a Rita, a Lola, a Sharon, o Rock Hudson, o Schwarzenegger e o Stallone, eu imploro!